Hoje tô de parabéns, vou mostrar um vício meu. DJ Daniel, a tua flauta, tua cobra apareceu. São Francisco, ela subiu, desceu, subiu, desceu, ela Minas Gerais, desceu, ela subiu, desceu, eu vou.